mente, que me ama. Mente, que me ama. Fala bem baixinho na minha cama. Diz que é só pra mim. Adoro ser iludida, uau. Me perdi nas suas palavras. No seu corpo encontrei o jeito. Gosto do efeito, gosto do seu beijo. Disse que não ia falar nada. Fala você primeiro. Cancela o mundo inteiro, só pra matar o desejo. Eu vejo tudo isso amanhã. Tô te sentindo dentro, tão alongado e denso. Eu me esqueço de sessão. Cara de cadelo, vale nada. Assim que eu gosto, botadão. Vixe, pega essa visão. Faz carinho e dá tapão. Muita coisa bem pesada. Já me fizeram sofrer por isso. Hoje eu tô blindado e boto pra fuder. Eu não finjo que gosto. Cavalgo com seu doce. Em cima desse cara, malabares não me cansa. Insaciável, quero mais. Só cresce na minha boca e traz o clima. Pela em cima, tudo molha adrenalina. Essa é sua última chance. Aproveita e pega tudo pra você. Se não cumpre, então por que me prometer? Se não cumpre, então por que me prometer? Se não cumpre, então por que me prometer? Babaca. Adoro ser iludida. Mente, que me ama. Mente, que me ama. Fala bem baixinho na minha cama. Diz que é só pra mim. Adoro ser iludida. Mente, que me ama. Mente, que me ama. Fala bem baixinho na minha cama. Diz que é só pra mim. Adoro ser iludida. Oh.